Ken Kleister despede-se do Roland Garros. Ainda não foi vendido o estádio do Estrela da Amadora. E Portugal está fora do Euro 2011 em futebol sub-19. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Ela é a diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam? Estamos procurando uma perua. Que é isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista, todos os sábados, às 21 horas, na Rádio Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e 0 horas, aqui na sua Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta Clã. Fundados no ano de 1994, tornaram-se rapidamente numa referência no mundo da música portuguesa. Sonoridades singulares e letras que primam pela originalidade são algumas das várias características que tornam os Clã um grupo único. Eles são os próximos entrevistados do Tempo de Antena. Clã, em entrevista à Rádio Interweb, no próximo dia 27 de maio, em mais uma edição do Tempo de Antena. A partir das 5 da tarde, aqui na sua estação. Antena Web, sintoniza-te! Realizou-se hoje a terceira ronda do segundo Grand Slam do ano 2011, o torneio de Roland Garros. A surpresa veio de Ken Kleister, a belga número 2 do ranking ATP, que caiu hoje frente a Arantxa Rus, a tenista holandesa, que bateu a belga Ken Kleister pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-1. A belga até começou melhor no primeiro set, batendo no parcial Arantxa Rus por 3-6. Mas a terra batida voltou a pregar partidas a Ken Kleister, que perdeu o segundo set por 7-5 e o terceiro por um diferencial ainda maior, 6-1. Ken Kleister perde assim a oportunidade de chegar mais longe no torneio. Fica-se pela terceira ronda. A tenista Arantxa Rus irá agora defrontar Maria Kirilenko, que bateu a tenista Chanel Shepherds pelos parciais de 6-1 e 6-4. Quem quase hoje causava uma surpresa era Carolina Garcia, tenista de apenas 17 anos, quase eliminou Maria Sharapova. Venceu o primeiro set por 6-3. Maria Sharapova teve muitas dificuldades no primeiro set para se encontrar consigo mesma no corte. O segundo set foi de algum conflito. A tenista Carolina Garcia estava em vantagem por 4-1. Foi então que Maria Sharapova, no momento de inspiração, começou a sua reviravolta no jogo, vencendo o segundo set por 6-4. O terceiro set foi notoriamente superior, Maria Sharapova vencendo por 6-0 a tenista de 17 anos, Carolina Garcia, que hoje quase proporcionava uma das grandes surpresas do Roland Garros versão 2011. Mas não, é mesmo a russa Maria Sharapova que segue em frente e irá jogar, na próxima ronda, frente a Yung Shan, de Taiwan. A tenista Yung Shan eliminou a norte-americana Jill Krabas pelos parciais de 6-1 e 6-4. Na secção masculina, Andy Murray segue em frente, depois de deixar pelo caminho o italiano Simone Bolelli, pelos parciais de 7-6 com 7-3 no tie-break, 6-4 e 7-5 no último e decisivo set. Quem também passou à fase seguinte foi Robert Söderling, o belga bateu por 6-3, 6-4 e 6-4 o tenista espanhol Ramos. O grande encontro foi o encontro que opôs Rafael Nadal a Pablo Andujar. Um derby de conterrâneos, difícil para Rafael Nadal. Foi superior no encontro, venceu inclusive os 3 sets. Mas não foi fácil. Rafael Nadal voltou a estar longe das suas grandes e, acima de tudo, seguras exibições. Ainda assim, venceu por 7-5, 6-3 e 7-6 com 7-4 no tie-break. Rafael Nadal irá agora defrontar António Veiga, que, imagine-se, é 227º e deixou pelo caminho Nikolaj Davydenko, número 30 do ranking ATP. O tenista croata António Veiga precisou de 3 horas e 18 minutos e 5 sets para deixar por terra o número 30 do ranking ATP, Nikolaj Davydenko, que era claramente favorito. Aliás, Davydenko conseguiu ainda vencer o primeiro set por 3-6, mas depois perdeu o segundo por 6-2. E o que se pensava ser sol de pouca dura foi nem mais nem menos do que a demonstração de boa forma do tenista croata, que venceu o terceiro set por 7-5. O quarto voltou a resultar num empate, novamente Nikolaj Davydenko a vencer por 3-6. Foi preciso recorrer-se a um quinto set, que acabou em 6-1 para António Veiga, perante o Nikolaj Davydenko, visivelmente cansado. Amanhã realizam-se mais alguns encontros desta terceira ronda do segundo Grand Slam do ano 2011, o torneio de Roland Garros, em Paris. Foi adiada por tempo indefinido a audiência de El Pistolero, Alberto Contador, no Tribunal Arbitral do Desporto. O TAS decidiu adiar por tempo indefinido esta audiência para dar tempo a todas as partes de reunirem provas e testemunhas e peritos suficientes para marcarem presença na audiência. Esta audiência estava marcada inicialmente para junho, mas agora foi adiada por tempo indeterminado. Ora, e assim sendo, o corredor Alberto Contador poderá então marcar presença na Volta à França, versão 2011. Recorde-se que Alberto Contador acusou Clément Buterol num controlo antidopagem no ano passado, na Volta à França, 2010. Alberto Contador, aliás, venceu mesmo esta prova e quase viu ser-lhe retirado o título. A Federação Ciclista Espanhola decidiu suspender o ciclista por um ano. Mas Alberto Contador negou que tivesse voluntariamente ingerido clenbuterol. Apontou, aliás, uma possível contaminação de carne estrangeira. Uma contaminação credível e possível, depois de algumas análises a carnes provenientes de fora dos países da União Europeia. Ora, Alberto Contador viu sim a pena ser-lhe retirada, mas a União Ciclista Internacional e a Agência Internacional de Antidopagem pediram ao TAS que reanalisasse o caso. O TAS adia agora por tempo indefinido esta audiência, o que permite a Alberto Contador participar na versão 2011 da Volta à França, que começa precisamente em junho. Portugal está fora dos Europeus 2011 em futebol sub-19 na Roménia. O europeu vai realizar-se entre 20 de julho e 1 de agosto. Portugal falha a presença depois de ter vencido hoje a Estónia. Perdeu na passada terça-feira por 1-0 frente à Bélgica. E este resultado acabaria por se tornar determinante. Ora, Portugal venceu hoje 3-0 a Estónia num encontro fácil para a equipa das esquinas. Aos 44 minutos, William Carvalho fez o 1-0 para a equipa portuguesa. Aos 57, ou seja, aos 12 da segunda parte, foi a vez de Agostinho ampliar a vantagem para a equipa lusa, 2-0. William Carvalho, entretanto, falhou, aliás, a marca de grande penalidade, não fazendo 3-0 para Portugal, que surgiria aos 88 minutos, mas por intermédio de Ivo Cavaleiro, que estabeleceria assim o resultado final em 3 golos sem resposta da equipa portuguesa. Mas, mesmo assim, Portugal, com a combinação do resultado de Croácia e Bélgica, fica desde já fora da competição do Euro 2011 em categoria de sub-19. Portugal irá defrontar no próximo sábado, para cumprir calendário, precisamente a Croácia. Antenoeve, desporto. O guarda-redes Zeltan, do Futebol Clube do Porto, renovou o contrato com os Dragões por mais 3 épocas, ou seja, até a época 2013-2014. O assinar deste contrato é a realização de um desejo pessoal que Elton já havia manifestado, a de continuar a envergar a camisola azul e branca. Elton é atualmente o guarda-redes titular do Futebol Clube do Porto nas principais competições. Porto que, esta época, e só nesta época, já arrecadou 4 troféus. Supertaça, Campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa. Elton estará assim então ligado contratualmente com o Futebol Clube do Porto até ao término da época de 2013-2014, na altura em que terá 36 anos. 3.447.938 euros. Este era o valor base para a venda das instalações do Clube de Futebol Estrela da Amadora. A base de licitação era esta, mas não houve compradores. Não houve interessados para a compra deste complexo desportivo. O PDM da Amadora, ou seja, o Plano Diretor Municipal, diz que este recinto tem que continuar a ter um cariz desportivo. Ou seja, que não pode ser comprado para outros fins. E que os dois complexos tenham de ser comprados em conjunto. Os dois complexos estão relacionados não só com o estádio, mas também com todas as instalações que incluem, por exemplo, o bingo. Ora, hoje, a única coisa que foi vendida foi um apartamento na Reboleira, perto do estádio José Gomes. Este apartamento servia para albergar os jogadores do Estrela Amadora quando ali se justificasse que se encontrassem. Mas o valor desta venda não foi, todavia, adiantado. O Estrela Amadora acabou por descer à 2ª Divisão, Série Sul, ou Zona Sul, na época 2009-2010. Na altura, o clube amadurense afirmou não poder inscrever-se nas ligas de futebol profissional, dado que não tinha capacidade financeira nem créditos para cumprir com com os seus custos, nem cumprir com as suas obrigações. O clube foi então relegado para a 2ª Divisão, Zona Sul, ainda competiu nesse ano, acabou em 10º lugar, mas pela primeira vez não competiu nos escalões séniores desde que foi fundado no ano de 1932. Pela primeira vez nesta época não houve Estrela Amadora equipa sénior, só equipas juvenis. Aliás, não há sequer para já previsão do regresso do futebol sénior ao Estrela Amadora, que já foi um frequente e assíduo primodivisionário. O Antunes, portanto, termina por aqui e regressa amanhã às 20h. Fique bem e até lá!